¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não têm solução. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas. Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo. Quem tem coragem de ser um dos 18 do forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte, atenção, a coluna e a paz. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Giovanni, diretamente de São Petersburgo. E hoje eu estou apresentando para vocês aqui o nosso especial sobre o Irã. Como vocês devem imaginar, esse é um tema que está um pouquinho atrasado, né? A gente teve no início de janeiro de 2020, né? Aquela crise enorme, né? Que um monte de gente começou a falar sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial, que se desdobrou depois do assassinato do Qassem Soleimani, né? Que foi uma liderança importantíssima do Irã. E naquela ocasião a gente realizou uma entrevista, né, com um colega, o Borna Kashvad Arderi, que é estudante aqui em São Petersburgo, politólogo, né, sobre as questões do Oriente Médio, tem bastante conhecimento sobre o tema. E a gente realizou uma entrevista bastante extensa, né, que vai estar disponível também a versão escrita completa dela no nosso site, então quem quiser pode ler ao invés de ouvir o podcast. E a entrevista foi gravada, né, no início de janeiro, e aí por um monte de contingências, aí, dificuldades de edição, de ter que fazer a dublagem, etc., a gente acabou atrasando bastante isso. Mas a entrevista ela contém vários dados históricos, culturais, políticos, que vão para além do fato singular que aconteceu no início do ano. É claro que nesse critério a entrevista vai estar bastante atrasada no que tange a nossa capacidade de análise, né? Agora, ela traz muitas informações de primeira mão, né, com o nosso convidado, que são informações, digamos assim, direto da fonte, né, porque ele tem origem curda, iraniana, pais dele moram lá, ele viveu por bastante tempo lá, e tem um conhecimento bastante mais detalhado sobre isso, né, uma pessoa que leu persa e tal, já ajuda bastante a ter um conhecimento um pouco melhor. É claro que a entrevista é sempre uma questão que a gente não necessariamente concorda com tudo que é dito na entrevista, então tem questões aí que são polêmicas, mas que eu acho que pode ser muito bem aproveitado pelo público do nosso podcast A Coluna. Então, fica aí, né, o resultado dessa entrevista. Os áudios finais que estão com a minha voz e com a voz do Kashvad vão estar com uma qualidade um pouco ruim, aliás, um chiado no meio, porque imagino que o problema tenha sido uma falha de bateria, né, que aconteceu no momento da gravação, né, mudou totalmente a qualidade usando o mesmo dispositivo. Mas enfim, fica aí essa entrevista que pode com certeza acrescentar no nosso universo cultural e nosso conhecimento sobre um país tão distante do Brasil. Não aprendi a dizer adeus. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. Então, muito obrigado por aceitar participar dessa entrevista. A gente, para começar, como o nosso público brasileiro tem uma visão bastante estereotipada e generalizada dos povos que habitam a região que a gente conhece como o Oriente Médio, o que tu pode falar para a gente sobre a diferença entre esses povos, né? Tu já falou que já existe uma diversidade entre os persas, os árabes, curdos e outros povos que existem na região. Quem são os povos que habitam o Irã? Iran has a quite a diverse social structures, as I mentioned earlier. It has, if by count the major ones, it has 12 different language groups. O Irã tem uma estrutura social bastante diversa. Contando os principais, tem 12 grupos de idiomas diferentes que também são identificados como grupos étnicos até certo ponto. Persas, turcos, curdos e árabes são os quatro principais, os maiores. Os persas representam, acho que, 49 a 50% da população. Os turcos chegam a 23 ou 25%. Não existe uma medida demográfica exata, pois não é aprovada politicamente. Todas as tentativas de realizar esse tipo de medição fazia questionar: ei, esta região está sendo projetada para ter uma maioria, por exemplo, uma população curda versus uma população turca? Para que a identidade e a linguagem das políticas regionais possam ser mais adotadas para essa etnia em particular, porque a diversidade do Irã não permite ser mantida de fato uma constituição unitária em relação ao aspecto muito universal em si. Temos as regiões curdas, por exemplo, e a televisão não apenas mostra programas em persa, mas também mostra programas em idioma curdo, Sorani, por exemplo. O mesmo pode ser dito sobre as turcas, as regiões do Azerbaijão, que, na verdade, os azerbaijanos iranianos acho que são 3 vezes maiores do que os da República do Azerbaijão, curiosamente. Nessas regiões do Azerbaijão, por exemplo, temos TVs azerbaijana. Existem instituições acadêmicas direcionadas para estudantes azerbaijanos, nas universidades, pelo menos. Os estereótipos geralmente consideram os iranianos como se fossem árabes. Há uma população árabe no Irã, mas eles comprometem talvez, eu acho que até as fronteiras do sudoeste do Irã, as terras baixas do Khuzestan, mas essa é a única região árabe que temos. Iranianos e árabes são facilmente distinguíveis. Primeiro, do ponto de vista linguístico, os iranianos falam uma língua indo-europeia. Há muito mais em comum entre, por exemplo, o iraniano e o português, em comparação com o iraniano e o árabe, embora haja mais palavras do empréstimo do árabe no idioma persa. Mas na estrutura gramatical, os radicais das palavras voltam ao ramo das línguas indo-europeias. E essa é a origem das línguas iranianas, incluindo a curda, a persa, dilaki, baluches, pashtun, no Afeganistão e no Paquistão. É um país bastante diverso, não posso simplificar o que é uma identidade iraniana, como nos identificamos, porque não se trata de um confinamento unitário. Existem muitos aspectos sociais, culturais, identitários, idiomáticos, e cada grupo de pessoas tem um ramo diferente da história. Por exemplo, os persas remetem ao Império Persa, e é claro, os curdos remetem, como alguns reivindicam, aos Medos de Saladin, que era um dos líderes das cruzadas, era curdo, por exemplo. Os baluches e os afegãos têm uma história complicada no alto das montanhas do Afeganistão. Mas, em suma, além da nossa história e idiomas que nos distinguem dos países vizinhos, o Irã teve uma base de fundação muito própria. A fundação do Estado foi orgânica. Enquanto na Europa tudo se baseava no que herdaram dos romanos, os iranianos criaram as bases das estruturas sociais e políticas do zero. Houve uma base que herdamos dos elamitas e dos antigos mesopotâmios, mas para o resto foi história. Nossas relações internacionais, seja com os romanos, os chineses, os indianos, agrupados organicamente, não foi implementado como algo novo, sem base. Isto é, seja como na Arábia Saudita, que não existia até a queda do Império Otomano, ou o Iraque e a Síria, que são subprodutos dos países coloniais, o colonialismo da Grã-Bretanha e da França, dividindo a região em diferentes demografias. O Líbano e a Síria são quase indistinguíveis, mas foi uma escolha do governo francês torná-los 2 países separados. O mesmo pode ser aplicado ao leste do Irã, no caso do Paquistão e da Índia. São culturalmente bastante uniformes, falam a mesma língua, têm a mesma cultura. Mas eles ainda são 2 países diferentes e a base política do Paquistão está perdida na história da Índia. Portanto, esses países ao redor do Irã, têm sua história criada aproximadamente nos tempos do colonialismo, enquanto o Irã permaneceu. Ele foi conquistado uma dúzia de vezes, mas permaneceu um estado independente desde a sua fundação, muito antiga, que remonta a 500 a.C. Então você quer dizer que se a unidade do povo iraniano não está nas questões étnicas, porque existe uma diversidade Poderia-se dizer que está na religião, então? We did have it. After the revolution, there was this call for... O Irã é um país xiita majoritário, obviamente. Mas mesmo a fundação dos próprios xiitas é controversa, de certa forma, não islâmica, e tem muita influência para o zoroastrismo. Que é uma religião pré-islâmica. Muita influência do maniqueísmo, que se estende até a China e o Império Romano. E o mais importante é que as crenças surgidas pelo mito, que formam os fundamentos de, creio... Alguns podem dizer que foi um fundamento do cristianismo, pelo menos no início do Império Romano, ou alicerce das teologias. Já o xiísmo, no Irã, se desenvolveu e se tornou independente de como era nos países turcos, como na Ásia Central ou nos países árabes do norte da África e na Arábia Félix. Os iranianos pegaram a religião e integraram a cultura, e a cultura integrada à religião. Foi uma hipermistura entre os dois. Enquanto outras regiões, a religião se tornou o impulso dominante que determinou os aspectos da cultura. Muitas das coisas que fazemos agora estão associadas ao Islã e às ideologias islâmicas e ao clericismo xiita, seja o luto do mês de Mahram, que é a morte de um dos imames, ou as celebrações do Ramadã e assim por diante. Mas essas são práticas que historicamente foram registradas como sendo adotadas por um grande número de iranianos antes mesmo do Islã ser realmente uma pedra fundamental. Em relação a outras religiões, temos a maior comunidade judaica fora de Israel no Oriente Médio. E, surpreendentemente, isso pode chocar alguns, mas os judeus no Irã não são marginalizados com o mesmo peso que foram marginalizados no norte da África e nos países árabes. Na época em que Israel foi fundado como Estado-nação pela Grã-Bretanha, os judeus foram expulsos do norte da África, do Iraque, da Síria e de outros países em que residiam, principalmente, novamente, nos países islâmicos. Isso foi uma exceção do Irã e, acredito, na Turquia naquela época. Agora, o Irã, na época, era um país majoritariamente muçulmano, mas não tínhamos essa forma de segregação ou marginalização da comunidade religiosa. A única comunidade religiosa que foi brutalmente marginalizada no Irã foi o bahaísmo, mas era uma minoria muito pequena. Outras religiões, é claro, incluem o zoroastrismo, que remonta a 500 a.C., ainda continuamente sendo praticado hoje. E, é claro, temos um grande número de cristãos. Curiosamente, na verdade, o cristianismo é a maior religião em crescimento nas comunidades clandestinas do Irã. Apostasia, que é a mudança de religião, no Irã é punível com a morte. É um crime mudar, mas a corrupção que está sendo cometida em nome do Islã pelo regime e muitos outros aspectos sociais levaram os iranianos a essa linha de atender a várias formas de cristianismo. Lembro-me de que fui batizado aos 5 anos de idade, em uma igreja apostólica armênia, mas outros iranianos com quem eu cresci lentamente começaram a adotar a fé cristã após os 15 ou 18 anos. E está crescendo. Mesquitas no Irã, basicamente igrejas para muçulmanos, não estão cheias. Elas geralmente estão vazias, na verdade. As pessoas não praticam o Islã com tanto vigor e religiosidade quanto é retratado pelas mídias ocidentais. Os iranianos são muito liberais em comparação com os vizinhos. Nossas mulheres são obrigadas a ter um lenço na cabeça porque é a lei. Mas a lei se está tornando mais leve e as mulheres estão protestando contra essa questão do jihad obrigatório, o lenço na cabeça. E já havia conversa sobre realmente remover o aspecto obrigatório das legislações. No espectro social em que a religião está inserida, os iranianos são espirituais. Eles são, pela minha própria experiência, muitos iranianos seguem superstições, especialmente, é claro, islâmicas. Mas eles não rezam, por exemplo, todos os dias, 5 vezes ao dia. Eles não acreditam que na maioria deles, não quero falar por todos, mas por experiência própria, os iranianos não praticam a jihad ou nascem jihadistas para lutar em nome do Islã contra seus inimigos ocidentais e os Estados Unidos. E curiosamente, na verdade, em todos os protestos que não são exatamente protestos, mas em todas as reuniões organizadas pelo governo, essas pessoas cantam que Allahu Akbar, Deus é grande, e o governo se esforça para mostrar o Irã como um país muito religioso, e isso é transmitido para toda a TV. Mas isso que vemos é como o governo constrói essas manifestações. Mas quando a economia passa para uma forma muito devastadora e a outra preocupação social ou política, que os iranianos vão às ruas para protestar, eles cantam tudo contra o clero, contra o líder supremo, que deveria ter o mesmo nível de importância para os iranianos que o Papa para os católicos. Eles cantam morte contra ele, cantam contra o regime, queimam e andam sobre as bandeiras americanas e israelenses nas manifestações do governo. Mas, novamente, no protesto orgânico, que é feito pelos próprios iranianos, quando o governo planta uma bandeira israelense ou americana no chão, os iranianos caminham para as bordas das paredes apenas para não pisar nela. Eu acho que existem muitos vídeos disponíveis online de iranianos que se recusam a pisar em bandeiras diferentes. Nossa sociedade é liberal, o nosso governo não é. Eu posso resumir nesse ponto. Temos censura no Irã. É claro que esse é um limitador do que podemos e do que não podemos mostrar. E é exatamente isso que torna os filmes iranianos mais autênticos. É visível que há censura, e apesar disso, diretores e criadores de filmes iranianos tentam mostrar a luta da sociedade mesmo através dessas censuras. E sabe, quanto mais pressões houver, mais sincero será o produto final. Não que eu justifique ou apoie as censuras, mas definitivamente está sendo crítico em nosso desenvolvimento do cinema. Antes da Revolução e antes das censuras serem tão rigorosas, tínhamos pornografia nos cinemas. Os filmes anteriores a 1979 eram em qualidade um alívio cômico. Algo que você assiste para passar o tempo. Eles não tinham valores artísticos e não quero entrar na filosofia do que é arte em si, mas quanto à qualidade, é muito mais natural agora, porque fala sobre essa luta contínua do povo contra seu estado de vida, o que é claro, uma espécie de golpe cego para o governo. Em questão de religião e política e tal, a gente já discutiu, já colocou algumas questões, mas talvez seja interessante colocar alguns contrastes, né? O Irã é conhecido por ser, né, uma teocracia islâmica xiita, né? E uma coisa interessante do vocabulário brasileiro é que o termo xiita se tornou praticamente um sinônimo de extremismo no nosso dia a dia. Mas isso não necessariamente é verdade, né? Porque, por exemplo, a Arábia Saudita, que é sunita, também tem políticas bastante duras, né, com o dogma religioso. Quais são as principais diferenças e semelhanças dessas correntes religiosas e como elas se relacionam com a política? Eu acho que mencionei anteriormente que xiísmo, xiita, não é nada, eu acho, pelo menos comparado ao sunismo, porque foi muito integrado às culturas iranianas pré-islâmicas. Nós tínhamos os seus elementos da cultura pré-islâmica integrados nela fortemente. Quanto o radicalismo estar associado ao xiísmo, eu o entendo completamente. O único país que é um país xiita, país abertamente xiita, como farol do que significa o xiísmo, é o Irã. O Irã não definido por seu povo, cultura, história e patrimônio, mas por seu governo, é uma teocracia que exporta esses extremistas xiitas para o Afeganistão, para o Paquistão, Síria, Iraque e Líbano. Mas esses extremistas não são nada comparados, é claro, ao que a Arábia Saudita faz. Um subproduto do extremismo salafista ou wahhabista é o ISIS, são os talibãs, são as pessoas que criaram esse terror contra pessoas inocentes e milhões foram deslocados, milhões foram mortos. A Terceira Guerra Mundial tem um preâmbulo de guerra contra o terrorismo. E a guerra e a guerra contra o terrorismo começou com o Ocidente desafiando essas organizações terroristas dirigidas por wahhabistas, a organização dirigida por salafistas. Onde está a base da Fundação Salaf? Está na Arábia Saudita. O governo deles é legislativamente salafista. O governo da Arábia Saudita tem duas alas. Acho que é comumente conhecido. Uma ala é, obviamente, a família Saud, que administra o aspecto político e a tomada de decisões governamentais. E a segunda ala do governo é a ala Wahhabi, que remonta a Al-Kiwan al-Muslimin, ou o irmão. Acho que não é exatamente a Irmandade Muçulmana, a organização no Egito e na Turquia, mas a Irmandade dos Muçulmanos contra a organização histórica que estava realmente no Egito, historicamente, depois na Jordânia e depois na Arábia Saudita. Essas foram as formas mais extremistas do fundamentalismo islâmico, e eles começaram a exportar seus ideais de terror não apenas para os países da região, sendo o Iraque e a Síria, mas também o exportaram para o exterior, por toda a Europa, por todo o Paquistão, Índia, Malásia, Indonésia. Não sei exatamente até que ponto o rastro vai, mas eu diria que vai até a América, é claro. Os sauditas têm recursos, os sauditas precisam que esses jovens sejam doutrinados nesse dogma extremista. Então, pela segunda vez, quando houver outra necessidade de súbita insurreição islâmica, que mude a agenda em regiões específicas, como as do ISIS, eles teriam pessoas suficientes vindos da Rússia, Chechênia ou do Reino Unido. Bem, eles realmente têm um número consideravelmente grande de extremistas em toda a Europa atualmente. O fundamentalismo islâmico, seja xiita ou sunita, é um perigo não apenas para as pessoas afetadas por ele, mas também para aqueles que são afetados pelo seu soft power. Você pode explicar o que é o salafismo e o wahhabismo? Na verdade, eu posso fazer uma distinção mais fácil pelas suas origens. Então, os xiitas e os sunitas se separam após a morte do profeta Maomé, o fundador do Islã. E os xiitas declaram Ali como califa ou líder dos muçulmanos. E os sunitas declaram, eles reconhecem Ali como um califa, mas inicialmente reconheceram Abu Bakr, que foi o primeiro califa dos sunitas. Para os xiitas, a imamidade, ou o valor da liderança, corre no sangue, é muito mais ortodoxa. Enquanto no sunismo, o sunismo tradicional não era princípio. Se alguém fosse qualificado, seria escolhido como líder. Essa foi a diferença de fundação entre os dois. Desde o nascimento precoce da Arábia Saudita, como um Estado independente, vimos uma imagem diferente de como é uma identidade sunita. A mudança entre o salafismo e o xiísmo se tornou muito dominante. Após a fundação da Arábia Saudita, quando o wahhabismo e o salafismo dentro do corpo de sunitas começaram a entrar na esfera política. Antes desse ponto, toda ideologia religiosa, xiita ou sunita, tinha mais uma doutrina teocrática, tinha um aspecto filosófico, como o que é esteticamente certo, o que é esteticamente errado, quantas vezes rezamos por dia. Esse foi o grande debate entre sunitas e xiitas quando os salafistas começaram a ser exportados da Arábia Saudita. Vimos as formas extremistas e que o Islã tinha a oferecer. Foi vamos pela decapitação, vamos pelos assassinatos em massa, e tudo se justifica em nome de Allah. E acho que um dicionário básico do que o salafismo faz é o ISIS e o Talibã. Eles tiveram essas decapitações em massa públicas, essas coisas arcaicas, medievais, que essa geração, nós, no século XXI, não deveríamos realmente ver novamente. Eles perseguem essas tradições fora de tempo, de punições, jogando gays de torres, chicoteando mulheres, cortando as mãos por furto. É isso que é o salafismo. Era uma forma muito extrema, e até na Arábia Saudita, veja, eu discordo de qualquer forma de execução pública, pena capital ou pena de morte. É grotesco, atrasado. China, Irã e Estados Unidos mantêm um registro muito alto disso de diferentes formas. Mas a Arábia Saudita tem esse histórico realmente inovador de não fazer execuções por enforcamento ou eletrocução, mas por decapitação. Exatamente como o ISIS faz. E essa é a diferença fundamental de como a Arábia Saudita exerce autoridade sem qualquer forma de oposição. Enquanto no Irã, quando houve tentativa de enforcamento público, as pessoas protestavam e isso parava. Quando houve uma tentativa de, bem, nunca tínhamos decapitado, pelo menos que posso recordar, desde a Revolução. E essas formas de xiismo, sendo essas formas extremistas do Islã, são completamente mal interpretadas. Se estamos tentando dizer extremismo é ISIS, acho que os xiitas são muito mais flexíveis. É como comparar um pote de Nutella a um pequeno doce. Bem, esse foi um exemplo muito ruim, mas é assim que se diz qual é o nível do extremismo. E na época em que o ISIS, uma organização salafista fundada pela Arábia Saudita, estava matando yazidis, cristãos e xiitas em toda a Síria e no Iraque, as organizações que cresceram para detê-los foram os xiitas, que estavam sendo coordenados pelo Irã e, particularmente, recentemente assassinaram Qassem Soleimani. Ele estava representando isso, fosse ele bom ou ruim. Eu tenho uma opinião pessoal sobre ele, mas como os iranianos e as outras pessoas escolhem vê-lo, é bastante diverso. Porém, foi ele e sua liderança nas milícias xiitas que levaram o ISIS à destruição completa. Sem as milícias xiitas, o ISIS ainda governaria toda a Síria. Se você vai dar crédito ao que derrubou o xiismo do salafismo, desculpe, o extremismo de salafista foi o xiismo. Tranquilamente, foi o xiismo fundado e dirigido pelo governo iraniano. É bastante comum para quem vê de fora ter essa espécie de indignação com algumas coisas que tu já mencionou, né, dos aspectos da sociedade iraniana, principalmente com relação ao direito das mulheres, direito da comunidade LGBT e tal, né? Por exemplo, a pena de morte para gays, mulheres que não podem viajar ou conseguir um emprego sem autorização, que não podem, né? São obrigadas a usar o véu para cobrir o cabelo, né? E quão real são essas restrições? Tu já falou que a sociedade em geral é bastante liberal. E como que isso se relaciona com o Estado, né? Se existe certas restrições, ou se uma boa parte disso faz parte do sensacionalismo da mídia ocidental, né? Comparando, né, com a Arábia Saudita, esses setores da sociedade iraniana são mais oprimidos lá do que no Irã. I'm actually going to start with the last one. Do I think it's selective? Very. Saudi Arabia is now the leader of the, I think, United Nations Human Rights Organization, or UN. Na verdade, vou começar pelo último. Eu acho seletivo? Muito. A Arábia Saudita é agora líder da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos ou das Mulheres da ONU, não me lembro exatamente. Isso foi uma ironia patética desse unitarismo global da Arábia Saudita. O maior violador dos direitos das mulheres e dos direitos humanos sendo o líder dessa organização humanitária. Essa é uma piada completa. E não houve protestos de nenhum país ocidental sobre isso, mas Deus me livre se o Irã faz algo demais à esquerda ou à direita na perspectiva do que o Ocidente nos percebe, certo? Então há uma repentina indignação do Irã, esse governo xiita extremista e blá blá blá. Bem, sim, quer saber? Não é bom. Não é o ideal, mas estamos colocando isso em escala com a Arábia Saudita realmente? Quando se trata de direitos LGBT, vou começar com isso. É bastante obscuro quais são as leis. Você não tem permissão para ser gay no Irã, isso está correto. Mas você não é jogado de um prédio alto, que acontece na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, e em qualquer outro estado que eles fundaram para ser liderados por essa, novamente, teologia salafista. No Irã, as pessoas gays são tratadas sem nenhum tratamento, por assim dizer, anti-homossexual. Eles passam por uma mudança de gênero, uma operação de mudança de sexo financiada pelo governo. Essa era a única maneira de evitar qualquer execução ou pena de prisão, sentença de prisão feita pelas pessoas da comunidade gay, se elas fossem publicadas. Então, essa era a única maneira pela qual eles seriam capazes de sobreviver. É bárbaro, não está certo, mas é algo que criou essa nova demografia do Irã. Em per capita, o Irã tem mais pessoas trans do que a Tailândia. As pessoas passaram por uma mudança de sexo, mas não é realmente visível e ninguém fala sobre isso. Não está certo porque não tem muita escolha. Eles são executados ou cortam sua genitália. Portanto, não é exatamente algo que eu toleraria ou apoiaria dizer, ei, um é melhor que o outro. Ainda é bárbaro, está errado. Quando se trata dos direitos das mulheres, isso entra em um tópico muito quente. Os iranianos são uma sociedade educada. Minha mãe era escritora feminista. Ela serviu, eu acho, 2 meses de prisão de sua juventude e por isso, mas geralmente as mulheres iranianas são muito mais livres. Elas vão às ruas para protestar por mais direitos das mulheres, enquanto em outros países, como a Arábia Saudita, é claro, ou o Paquistão, ou novamente esses países salafistas, não temos exatamente esse sentimento de libertação dirigido por mulheres. As mulheres iranianas, especialmente desde 2014, com esta campanha chamada Minha Liberdade Furtiva, elas protestam contra o hijab obrigatório. Talvez isso tenha influenciado a legislação de alguma forma. Houve conversa sobre isso, mas nenhuma implementação. Mas, novamente, o fato de vermos pessoas protestando, o fato de que vemos iranianos que querem mais senso de libertação, mostra, por um lado, que temos uma sociedade educada, consciente dos valores democráticos e da autodeterminação. E, segundo, que temos uma sociedade liberalizada, que não escolhe viver sob essa doutrinação teocrática que a força... que a força a usar um vestido específico para não despertar sexualmente o seu homem. Mais importante ainda, o fato de as mulheres protestarem mostra que, novamente, também temos mais liberdade legal que permite a realização do protesto. Temos uma polícia religiosa no Irã e, quando as mulheres tiram o hijab, elas são multadas. Então, eles pedem para colocar o hijab de volta e as mulheres começam a filmar o incidente com a polícia e o diálogo, e ele é publicado nas mídias sociais, em todos os lugares. E isso cresce exponencialmente mais. Mas acabamos no final como uma sociedade que está pressionando por mais direitos. E esse é um fator primário para mudar o Irã, não apenas no aspecto social, mas também no aspecto político. Liberalizando em grande medida. Infelizmente, isso não é muito visível na mídia ocidental. Eles mal fazem qualquer cobertura do esforço e da luta que as mulheres iranianas colocam. Não quero entrar no clima de comparação para falar disso contra aquilo, que os iranianos são mais ou menos liberais, educados e blá blá blá. Mas estou muito orgulhoso das minorias do meu país, principalmente as marginalizadas, porque elas não aceitam a regra. Elas protestam. E estou feliz que nosso protesto tenha tornado a nossa sociedade muito mais liberalizada, em comparação com a Arábia Saudita, o maior violador dos direitos humanos. Eles executam gays, os jogam de prédios altos e não apenas os executam. Não tenho certeza sobre a poligamia, de quão amplamente ainda é praticada na Arábia Saudita, mas era um aspecto comum que a ideologia teocrática deles, o salafismo, era e ainda pressionava. As mulheres são mercantilizadas no mundo islâmico, especialmente as mais fundamentalistas. Mercantilizadas, o que quero dizer é que elas são trocadas com objetos, não apenas a mera objetificação como feminista no Ocidente, como retratavam, mas objetos literais. Você pode trocar uma Glock, uma pistola, por uma mulher. Havia vídeos dos salafistas do ISIS discutindo sobre a troca de esposas, as meninas Yazidi, que foram capturadas recentemente, em troca de novas armas e assim por diante. Outra coisa é que em muitos desses países fundamentalistas ao redor do Irã, especialmente os países árabes, eles têm esse consentimento de casamentos infantis. Seja uma menina de 12 ou 9 anos, de repente se torna legal casar com esses homens de 80 anos. E aparentemente isso não é considerado pedofilia. No Irã, temos, antes de tudo, um tabu social muito restrito. Você não pode se safar disso. Agora, o governo não a condena, mas a sociedade não o tolera. Se alguém faz isso, eles facilmente são os pares da sociedade. Portanto, nossa sociedade estabeleceu sua instituição informal com essas linhas de direitos das mulheres que você não pode cruzar na direção errada. É realmente interessante. Eu só vou fazer o meu último ponto. O Irã é o único país em toda a região que tem um aspecto da sociedade matriarcal. Com isso, quero dizer que são as mães e mulheres as líderes das famílias. Minha própria família pode ser uma dessas. As amazonas clássicas que foram glorificadas pelos gregos são as mulheres guerreiras, que eram das etnias sífias e o grupo sírio-iraniano oriental, que mantinham a sociedade em um aspecto igualitário. Homens brigavam ao lado das mulheres e, na verdade, os gregos usavam esse aspecto da cultura iraniana de igualitarismo entre homens e mulheres para zombar ou provocar homens iranianos por serem mais femininos, usando joias e dando às suas mulheres direitos iguais. E isso mostra como a perspectiva desses direitos dos grupos sociais ou de suas posições sociais foi revertida no momento em que não havia ainda uma visão dominante do Ocidente, sendo mais liberal e os orientais mais atrasados. Passando um pouco para falar sobre economia, política em geral, o que tu pode nos dizer sobre, mais ou menos assim, sobre a estrutura da sociedade iraniana, né? Quais são as principais classes sociais que tu identifica, quais são os setores políticos e também qual que é o peso do Estado na economia, a quem pertence esses... os principais setores da economia. Não existe um rótulo exato para colocar no governo do Irã, quero dizer. Não como se ainda estivesse muito distante politicamente, mas como cientista político, se eu pudesse classificá-lo como um, diria que é um governo capitalista autoritário. O próprio regime, pelo menos politicamente, que temos, é claro, são duas facções legais que supostamente são uma contra a outra. Quer dizer, o Irã é um país autoritário e é uma democracia autoritária. Ou seja, a oposição é fabricada, a oposição é liderada pelo governo central. Portanto, não há uma oposição real. Mas essa suposta oposição no Irã é uma facção liberal. Não facção liberal, desculpe, as facções moderadas, os reformistas e os outros que querem mudar o Irã adotaram os valores sociais. E claro, a outra ala é a fundamentalista. As pessoas excessivamente religiosas e excessivamente nacionalistas. Se eu pudesse fazer uma comparação rápida, Ahmadinejad, o ex-presidente, era um fundamentalista, e Rouhani, que negociou os acordos com o Irã para 2015, é um reformista moderado. Eu digo que essas duas facções políticas, mas obviamente temos muitos separatistas. Em todo o país, temos muitas pessoas discordando e chegam a apoiar os monarquistas que estão apoiando, por exemplo, o príncipe herdeiro Reza Pahlavi, que é filho do ex-chá do Irã, Mohammad Reza Pahlavi. Ele tem um apoio considerável, especialmente entre a população idosa. Mas uma coisa com que os iranianos geralmente concordam assim que deixam o país e examinam a política exterior é que não há alternativa política. Pelo menos não ainda. Não é que o regime seja ideal, mas tudo bem, você derruba e com qual facção política resta? Quase nada é menos ruim do que o regime. Isso primeiramente. No aspecto social, existem muitas, muitas maneiras de dividir as estruturas. Se você segue a base do funcionalismo social, é claro que temos esse corpo de voluntários chamado Basir. As pessoas costumam associá-lo à Guarda Revolucionária Iraniana. O próprio Basir significa um voluntário, um coletor. E essas são as pessoas que supostamente são os apoiadores e os seguidores do regime. Mas o que eles têm de maneira diferente é que eles recebem privilégios extras para as universidades. Em troca da promoção do governo e das agendas do governo, obtém descontos em livrarias, descontos em piscinas e para qualquer setor público. De outras formas, é claro, eu diria que a sociedade foi bastante pluralizada. Não temos exatamente essa oligarquia que está na Rússia, ou esses magnatas capitalistas que estão nas Américas, ou esses banqueiros especiais que estão na Europa. O que temos é a própria Guarda Revolucionária, e é esse Estado dentro de um Estado. É uma facção muito capitalista, e eles são donos das maiores terras, são donos de 40% de todas as empresas, e são basicamente uma forma de reserva federal dos Estados Unidos, mas estão funcionando no Irã. Eles controlam um grande setor da economia privada, bem como a maioria, na verdade, não a maioria, mas todos os setores públicos são controlados pela Guarda Revolucionária Iraniana. Os setores privados precisam operar informalmente com a aprovação da guarda ou ter pelo menos 40% de suas ações vendidas a eles, para que haja um membro deles no conselho de diretores da empresa, para que nada seja feito fora das linhas definidas. Um aspecto sério que indignou muitos iranianos pelo protesto que tiveram recentemente é o controle da economia doméstica pela guarda. Eles recebem todos os privilégios, descontos, subsídios do governo e pagam pouco ou nenhum imposto. Basicamente, uma corporação corrupta muito grande que funciona não apenas como corporação, mas também como um exército paralelo que protege o governo. É muito complexo, mas eles são dominantes, o único oligarca que controla um grande setor da economia do Irã. E passando um pouco aí para eventos mais recentes, a gente sabe que em 2015 foi assinado, né, o tratado nuclear, que depois foi abandonado pelo próprio Trump e agora, em certa forma, pelo próprio governo iraniano. Ele foi muito negociado, né, foi um negócio que durou bastante tempo e, inclusive, teve participação do governo brasileiro em 2010 nas mediações. Quais eram os termos desse acordo e por que tu acha que ele não funcionou, que ele falhou? O acordo nuclear foi, penso eu, uma vitória muito importante para o setor econômico iraniano da época. A inflação estava subindo muito, muito rapidamente, de uma maneira muito perigosa. E quando o acordo com o Irã surgiu, foi uma troca justa de armas nucleares que não precisávamos para deixar de lado as sanções dos Estados Unidos, que eles tanto precisavam. Agora não é para justificar a decisão dos Estados Unidos de nos impedir de obtê-las. Antes de tudo, na verdade, vamos abordar qual era o acordo. Se o Irã não deveria ter uma arma nuclear, nem Israel nem Paquistão deveriam ter. Nossos países do Oriente Médio, voláteis e abertamente agressivos, nominalmente esses dois. E agora, na verdade, a Arábia Saudita não está construindo as usinas para reatores nucleares. Esses três países podem operar livremente quaisquer níveis de energia nuclear, e é supostamente aprovado pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. Mas Deus nos livre se o Irã decidir tomar uma posição de autodeterminação. Agora, entendo que não há confiança no governo iraniano, na relação internacional, o que restringe a capacidade de confiar em como eles usariam a energia nuclear. Mas, novamente, não justifica que os agressores dominantes do mundo, como os Estados Unidos, sejam os que determinem quem seria capaz e quem não seria capaz de obter energia nuclear. Então, o acordo em si mesmo e todo o objetivo era que o Irã parasse de enriquecer ainda mais o urânio em troca de suspender as sanções. Muitos países viram isso como uma vitória diplomática. Em toda a Europa, havia o G6 mais um, e assim os países da comunidade europeia, o próprio Irã, os iranianos foram às ruas para comemorar a criação do acordo nuclear quando ele foi assinado, com a promessa de sanções que seriam aliviadas. Funcionou por um tempo, mas quando Trump chegou ao poder, acho que muito do incentivo que ele recebeu para desfazer o acordo não foi devido a um erro técnico cometido no acordo, mas foi pelo desprezo contra o que o governo de Obama vinha fazendo primeiro. E, em segundo lugar, a imagem xenófoba de tudo que não é a América é o inimigo também venceu. Em segundo lugar, essa imagem xenófoba de que tudo que não é América é o inimigo também venceu. Bem, exceto Israel. Israel sempre foi um agitador contra o acordo com o Irã. Desde o momento que foi assinado, que novamente foi assinado para o bem de Israel, na verdade, desde que foi assinado, o governo israelense, especialmente Netanyahu, sempre antagonizou Obama e a criação do acordo como um todo. E sempre defendia deixá-lo, mudá-lo ou bloqueá-lo. Bloqueá-lo quis dizer permanentemente, não limitado por 15 anos. Significava exatamente o que o Trump acabou fazendo. Ele deixou um acordo que Netanyahu defendia por um longo tempo. Deixar o acordo em si novamente foi mais por desprezo e ódio por Obama do que pelo próprio Irã. E mais justificativas para as sanções, eu acredito. Desde que o Irã começou a enriquecer lentamente o seu urânio, o acordo foi excelente em termos de relações internacionais e era improvável conseguir isso. E desde que foi deixado pelos Estados Unidos, não apenas recebemos mais sanções, mas também agora os países europeus estão anunciando novas sanções. Desde que os Estados Unidos os pressionam com soft power. Se os Estados Unidos decidirem sancionar todas as empresas europeias que administram seus negócios com o Irã, não é óbvio que o Parlamento Europeu instale essas indústrias independentes a trabalhar com o Irã. Essas empresas europeias são como, então, abandonamos o Irã também, o que nos deixa em um estado muito isolado, tão devastado quanto a Coreia do Norte. E quando chegamos a esse ponto, quando chegamos a esse ponto, é culpa do governo, obviamente. Também são as sanções americanas. O ponto que nos leva agora é que teremos um novo acordo toda vez que houver um republicano ou um democrata na Câmara, que é quem realmente determina que acordo deve ser confiado com o governo americano. É bastante volátil e acho que destrói a imagem pública americana em todo o campo das relações internacionais. Não acho que haverá um novo acordo com o Irã, acho que serão negociações muito difíceis. Embora o Trump não esteja realmente se esforçando muito, pois está próximo do fim do seu mandato. E ele realmente, realmente quer ganhar essa questão com o Irã, já que apenas recentemente evitou começar a Terceira Guerra Mundial. Obviamente, seria uma vitória política para ele, mas não acredito que haverá outro acordo com o Irã. E enquanto o Trump estiver no cargo, ele continuará pressionando as sanções para colocar o Irã em um ponto de asfixia. Como essas sanções elas afetam a economia e o dia a dia da população? Temos uma inflação muito devastadora. Meus pais atualmente moram no Irã e descreveram isso para mim, pois os preços estão subindo todos os dias. Você vai comprar pão por, digamos, 50 centavos de dólar ontem e amanhã já é 80 centavos de dólar. E no dia seguinte, de repente, são 3 ou 5 dólares. O acesso ao consumo está se tornando muito devastador. 40% dos iranianos estão abaixo da linha da pobreza no momento. Bens domésticos básicos, carne e frango são luxuosos. Muitos iranianos não podem pagar esses bens básicos. Muitos remédios estão sendo afetados e, é claro, pelas sanções. E a indisponibilidade do medicamento levou os iranianos a usar não as marcas europeias criadas corretamente, mas as marcas indianas que criaram esse estigma de causar uma doença adicional. E isso já foi provado várias vezes, além de ser muito menos eficaz ou até mesmo de maneira inversa, fazendo com que os pacientes se sentissem piores. Então, faltam medicamentos, os preços estão subindo. Não digo que seja perto do que a América transformou a Venezuela com as sanções, mas não estamos longe disso. A inflação está terrível, muito alta. Acessibilidade e bens domésticos estão em declínio. O desemprego está aumentando, o rendimento não ajusta a inflação. E em 2010, eu acho que um dólar era 900 tomãs. Em 2012, um dólar era 1.200 tomãs. Agora, um dólar é 14 mil tomãs. Portanto, essa é uma taxa de câmbio péssima que está diminuindo a força da moeda iraniana. E ainda temos os mesmos 45 mil para os subsídios do governo. Se colocar uma perspectiva, 45 mil representa 2 dólares e meio de ganho por mês. Essa é a renda que o governo iraniano está provendo para as classes menos favorecidas. É bastante devastador e não vai melhorar se as sanções continuem e se o regime continuar interferindo nas políticas domésticas. Recentemente, a gente viu uma escalada de tensões aí entre o Irã e os Estados Unidos, incluindo, né, com faces já agora no campo militar. Na tua opinião, qual que é a razão para esse antagonismo entre os Estados Unidos e o Irã? E seria o petróleo uma resposta adequada ou é uma resposta muito simplista para essa questão? O petróleo é um fator importante, é claro, é muito dominante e a forma como os Estados Unidos conduzem suas políticas externas no Oriente Médio. Mas acho que como a conversa que tivemos antes da entrevista, o governo iraniano complementa o governo americano em muitas coisas. Ambos precisam um do outro. Na verdade, se você pergunta quem é o maior inimigo da América, isso muda ao longo da história. Em algum momento foi a Grã-Bretanha, o Império Espanhol, o México, a Alemanha nazista, a União Soviética. O que ficou como o maior inimigo dos Estados Unidos é esse país proporcionalmente pequeno no Oriente Médio, o Irã. Não quer dizer que o Irã seja menos ameaçador para os Estados Unidos do que a China ou a Rússia. Só que os Estados Unidos precisam de um Estado tão agressivo e vilão quanto os soviéticos costumavam ser. Duas palavras que dizem como os Estados Unidos querem nos pintar. Agora, a agressão entre os dois países era alta e elas estavam em um mundo bipolar da política. Eles quase se igualavam em poder. Tudo estava em um furioso antagonismo pelas duas partes. No caso do Irã, bem, os Estados Unidos não podem fazer o mesmo antagonismo com o Irã do que com a Rússia. A Rússia está cooperando com os Estados Unidos, cooperando com a União Europeia e assim por diante. A China é um dos maiores parceiros econômicos dos Estados Unidos. Esses dois são ameaças potencialmente graves, mas os Estados Unidos não têm relações diplomáticas com o Irã. Pode justificar o seu antagonismo com qualquer empresa ou face que eles desejem. Seja para proteger os direitos humanos, proteger os direitos das minorias, os direitos dos manifestantes e assim por diante. Qualquer que seja sua agenda moralista, na qual realmente desejem abordar, eles sempre encontram uma maneira de antagonizar o governo e a sociedade iranianos. E essa é uma maneira de criar uma estrutura unitária dentro de uma sociedade americana muito polarizada. E da mesma maneira inversa, os americanos parecem ter a mesma função para o governo iraniano. O governo iraniano precisa de um regime como o de Israel ou da América para unir identidades iranianas, um grande inimigo comum. O regime chama a América de o grande Satanás. Os americanos chamam o Irã do eixo do mal. Então, os nomes que eles escolhem para preferir outras associações, as associações religiosas do inimigo com esse senso demoníaco e inimigo ímpio. Não é novidade. Está acontecendo desde 1979, desde o dia da Revolução. Antes desse ponto, o Irã e os Estados Unidos eram aliados muito próximos durante o regime do Shah. Mas voltando à pergunta, sim. Eu acho que o petróleo é um dos principais, mas o mais importante é que precisamos entender como o governo iraniano serve os Estados Unidos. Existe essa frase em latim, qui bono, quem se beneficia? Quem se beneficia? Quem se beneficia da antagonização do Irã é o governo de Netanyahu, que agora está sendo tão polarizado. Na verdade, eles não conseguem nem formar uma coalizão. Os populistas e demagogos, como Trump, usaram esse país como farol de todo o inferno e o mal que está errado com o planeta. E se ele se for, tudo volta novamente. O Irã serve um interesse político interno para os Estados Unidos e não apenas para os assuntos internacionais, na continuidade de assuntos internacionais, porém, é uma grande razão para os Estados Unidos venderem grandes pacotes de armas para a Arábia Saudita, Israel, Qatar e Emirados Árabes Unidos, que depois financiariam outros grupos extremistas que exigiriam outros grupos vizinhos que também compram armas dos Estados Unidos. Então é um parceiro comercial, eu diria. E aí a gente chega na questão, quem era o consenso alemão e por que, que ele era importante? Tem alguma legitimidade o ato de assassinato cometido pelos Estados Unidos? Qassem Soleimani era o comandante militar iraniano da Força Quds, que é um braço militar da Guarda Revolucionária Iraniana. A Força Quds concentra-se principalmente na libertação de Quds, que penso em uma tradução literal se refere a Jerusalém. E o propósito da Força Quds é libertar a Palestina no longo prazo. E esta libertação da Palestina vem da sua intenção de expandir as alas militares iranianas através do Mediterrâneo do Iraque para a Síria, para o Líbano, com o objetivo de estar na vizinhança de Israel. Assim, a simples análise do discurso de como foi nomeado, podemos dizer que o seu comandante, Qassem Soleimani, foi uma ameaça muito séria para Israel e para a Arábia Saudita e para o interesse dos americanos na região. Agora, quem era como general? Ele era o comandante que liderou as milícias xiitas iranianas. Não apenas iranianas, desculpe. E outras milícias aliadas do Al-Assad com a ajuda dos russos e iranianos, visando livrar o Oriente Médio dos parasitas do ISIS, desse radical extremismo sunita que foi fundado pela Arábia Saudita. Depois da extinção do ISIS, o papel do Qassem Soleimani na região foi para começar de mediação, é claro. Ele tinha mais poder de decisão e execução diplomática na região, particularmente na região, do que qualquer outro líder soberano, seja do Iraque ou da Síria. Ele era tão fundamental para a tomada de decisões nos assuntos desses países quanto o líder supremo do Irã. Ele foi o segundo homem mais poderoso em termos de tomada de decisões do Irã e era venerado por um enorme segmento da população iraniana. Mesmo aqueles que se opunham ao regime adoravam realmente Qassem Soleimani. Ele era um modelo para muitos jovens iranianos. Eles o viam como este líder que finalmente poderia mudar a guarda revolucionária e o regime para algo melhor. E já se falava que Qassem Soleimani poderia ser a única alternativa para governador para o país quando o líder supremo e o regime mudassem. Alguém que é forte dentro do sistema, mas que tem um bom senso de humanidade. O próprio Qassem Soleimani era, para mim, bom, não tem um julgamento muito brando sobre seu caráter. Soleimani, por exemplo, usa o Fatmidion, que é um corpo xiita composto por soldados de uns 15 anos, 16 anos, crianças soldados. Eu não concordo com isso, foi patético. Mas como personagem, ele tem que ser creditado pela derrota do ISIS. E isso é uma grande vitória não só para o Irã, mas para todo o Médio Oriente, e até mesmo para o Ocidente. O assassinato foi, é claro, absolutamente injustificado. Realmente nos levou à beira da Terceira Guerra Mundial, e o interlúdio que houve em todo o Irã foram esses grandes protestos fúnebres que eram comparáveis aos de Fidel Castro. Foi enorme, foi grande. Foi da mesma forma que a Venezuela venerou Hugo Chávez, os iranianos veneraram grandes segmentos, os iranianos veneraram Qassem Soleimani. E foi uma época em que, de repente, viemos com o hashtag do Irã, Terceira Guerra Mundial, Irã contra os Estados Unidos, vingança dura e os ataques aéreos que literalmente aconteceram sobre as bases americanas. Nós fizemos isso mais tarde. Não foi justificado, claro, é assassinato. Mas o que acabou por ser uma vitória não só para os Estados Unidos, mas também para o governo iraniano. Para começar, os Estados Unidos eliminaram um tomador de decisões-chave na região. Sem Qassem Soleimani, há um vazio claro, mas Qassem Soleimani não era uma figura individual responsável por esse sistema deste pessoal militarizado. Ele era um indivíduo que agiu como a face do sistema. O sistema, a Força Quds, tem uma estrutura muito mais complexa do que apenas uma pessoa sendo o pivô dele e tudo está girando em torno dele. A Força Quds é operada a partir de dentro do Irã, mas no estrangeiro. O que quer que seja um coordenador da estratégia ou da sua tomada de decisões, não está na Síria. Não está num carro à espera para ser alvejado com um ataque aéreo num aeroporto. Está sentado no Irã, tomando decisões numa parte segura do país. E enquanto isso ainda for um aspecto real da Força Quds, eles vão contra os Estados Unidos e seus aliados não vão se livrar deles em breve. A vitória da morte de Qassem Soleimani para o Irã foi que ele galvanizou a população. Os iranianos foram muito pressionados pelas sanções econômicas, pelas taxas de inflação. E em algum momento, penso que em novembro, os preços da gasolina subiram 200%. E houve este grande, grande protesto por todo o país. Tivemos 1.500 iranianos mortos durante esses protestos pelas mãos do governo. Então o governo ficou muito antagonizado e todos desprezavam completamente. Mas a morte de Qassem Soleimani, como se fosse uma espécie de animação, devolveu um pouco de vida às pessoas, encontrando solidariedade com alguns membros do governo. Se, hipoteticamente, o assassinato de Qassem Soleimani ocorresse antes do aumento dos preços da gasolina, digamos em meados de 2019, o apoio teria sido ainda mais gigantesco e muito mais iranianos teriam corrido para as ruas. Iria até o ponto de muitos iranianos que iriam querer entrar em guerra pela morte de Qassem Soleimani por causa da vingança a ele. Você acha que a resposta do Irã foi proporcional? Digo, o bombardeio das bases no Iraque. A resposta do Irã ao assassinato foi conduzir ataques a uma base aérea americana chamada Al-Assad. Proporcional? Absolutamente não. Nunca teve o propósito de ser proporcional. Eu recomendaria que se contivesse de qualquer envolvimento em mais conflitos como cidadão iraniano. E eu não recomendaria medidas proporcionais. Medidas proporcionais ao assassinato de Qassem Soleimani seria o assassinato de Donald Trump. É esse o nível de gravidade da decisão que foi tomada pelos Estados Unidos. Mas estou feliz que não tenha acontecido. Agora, os ataques aéreos que aconteceram na base aérea americana deviam demonstrar apoio do povo iraniano. o nosso governo está nos apoiando, está tentando dar um tapa na cara dos americanos. Mas o que acabou por fazer foi a guarda revolucionária, o governo iraniano, derrubar um avião de passageiros. Isso é ridículo. Morreram 173 iranianos naquele avião de passageiros. Outro único americano morreu na base aérea americana que eles tinham atacado. A forma como eles retrataram isso na mídia iraniana foi uma piada completa. Eles disseram que havia cerca de 200 feridos e 800 mortos. Na verdade, não inventando isso. Na mídia iraniana, eles disseram que a maior luta de Trump agora é esconder 800 cadáveres do público americano. Não houve pessoas mortas. Eles fizeram ataques quando os americanos estavam nos abrigos. E os americanos estavam nos abrigos porque foram informados de que os ataques deveriam acontecer naquela altura. Sim, então, não foi exatamente a mesma proporção. Foi apenas... Isso foi uma grande bofetada na cara da República Islâmica e a única maneira de eles voltarem foi como um pequeno soco e fugiram. E depois dispararam contra o avião do Irã. Isto foi, bom, podemos fazer uma campanha contra a morte de Qasem Soleimani durante uma semana inteira e dizer: vamos nos vingar duramente de todo o Ocidente, vamos livrar o Oriente Médio deles, vamos limpar a região com o sangue deles e blá blá blá. Essa propaganda agressiva e o único sangue que derramaram com sua dura vingança foi o sangue de 173 iranianos e muitos estrangeiros em um avião de passageiros, o que ainda é motivo de protesto no Irã. Nem sequer foi uma semana adequada desde a morte de Qasem Soleimani. Iranianos, durante esses protestos que estavam acontecendo contra esse tiroteio do avião de passageiros, estavam arrancando as fotos de Qasem Soleimani das ruas, queimando suas fotos, andando sobre a bandeira iraniana, curiosamente. Está virando uma confusão que foi engraçada de observar de fora. Tipo, o que está acontecendo? Que são os iranianos? Por que eles estão fazendo isso? Eles estavam idolatrando a morte deste cara. Não, eles estão rasgando essas fotografias. É bastante confuso. No caso de um ataque dos Estados Unidos contra o Irã, no caso de um entrarem em um processo de agressões militares, qual seria a possibilidade, as condições que os Estados Unidos teriam de conseguir dominar militarmente o Irã? Tudo bem, então existe uma coisa chamada Desafio do Milênio 2002. Foi um jogo de guerra, uma simulação de guerra. O mais caro realizado na história militar dos Estados Unidos. Foi uma simulação de guerra do time azul contra o time vermelho. O vermelho da equipe é uma potência dominante, montanhosa no deserto, com menor poder naval. E o azul da equipe é essa potência tecnológica avançada, que tinha blindados avançados, armas avançadas e assim por diante. E o objetivo do jogo era, para o time azul, encontrar maneiras de derrotar o time vermelho. O resultado disso foi identificado como o time azul, os Estados Unidos, e o time vermelho, supostamente o Irã. E toda a simulação deveria estimular os americanos a entender como seria uma luta com o Irã. No final da simulação, o time vermelho resistiu aos avanços do time azul. E toda vez que havia uma luta costeira, o time vermelho, o time iraniano, usava esses turbos e os pequenos barcos tripulados para atacar os navios e os maiores poderes navais, que eram mais lentos em movimento e mais lentos em manobras. E todo o cenário do Desafio do Milênio 2002 acabou criando a ideia de uma guerra com o Irã e que essa... E todo o cenário do Desafio do Milênio 2002 acabou criando a ideia de que uma guerra com o Irã pode ser desastrosa. Primeiro de tudo, se a simulação nos dissesse alguma coisa, não seria uma vitória americana, nem sequer fez um desembarque adequado. Realisticamente, em um cenário real, eles novamente não são capazes de fazer isso, porque o Irã é mais montanhista que o Afeganistão. O Irã tem bases subterrâneas militarmente avançadas. Existem abrigos para os militares subterrâneos que foram cavados com a mesma ideia fundamental da cidade de Ho Chi Minh. Túneis foram cavados para a defesa da população e havia realmente esse ditado na embaixada americana depois que os iranianos tomaram o poder em 79, 75. Dizia: o Vietnã te machucou, o Irã vai enterrá-lo. E isso foi em resposta aos Estados Unidos, iniciando uma agressão militar contra o Irã naquele tempo. Estritamente militar, acredito que tecnológica ou financeiramente, os Estados Unidos podem dominar o Irã. Mas para dominar o Irã militarmente, é preciso avançar para dentro do país. E isso não é algo tão facilmente possível. Primeiro, a geografia montanhosa do Irã não permite que um país estrangeiro avance facilmente para o Irã. E agora, neste momento específico, o Irã tem especialmente essa enorme força de defesa e infraestrutura defensiva de que está... que está sendo preparada há 40 anos contra uma agressão estrangeira, principalmente pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. Então, o Irã está preparado para a defesa? Claro que sim. Ele pode se defender o tempo suficiente? Talvez. Mas, novamente, não vejo uma perspectiva de conflito entre os dois, porque há duas relações internacionais em jogo. Por um lado, o Irã tem a Rússia e a China como aliados muito próximos e eles não se sentariam calados para ver um parceiro comercial e militar sendo pressionado ou sendo dominado pelos Estados Unidos. A Rússia definitivamente não permitiria que outro fantoche dos Estados Unidos ficasse em sua fronteira sul no Cáspio. Em segundo lugar, o Irã não se limita apenas às fronteiras contemporâneas do Irã. O Irã tem esse eixo de influência e poder atingido principalmente no Líbano, do Mediterrâneo, ao Afeganistão. Tem essas cédulas e pessoas que foram doutrinadas ao clero xiísmo para acreditar que o líder supremo iraniano é uma figura divina que não pode ser tocada por ninguém. Esses fundamentalistas são criados com os mesmos objetivos do ISIS para a Arábia Saudita, para não dizer que eles não são comparáveis em brutalidade, mas estão adormecidos ou algo assim. Eles não estão ativos, mas existem. Em uma agressão do Irã, esse grande número de fundamentalistas subitamente surgiria de toda a região em defesa da jihad islâmica. E voltando novamente à jihad islâmica, trata-se de uma ideia completa da política universal, que é algo que a ONU realmente deseja implementar, mas dentro do mundo islâmico, a jihad é uma espécie de cruzada. É uma ideia de nação não ser considerada contra uma religião, no caso de um conflito religioso. Se há um país muçulmano sendo emboscado por uma potência estrangeira, particularmente agora, o antagonista dos Estados Unidos, que acabaria fazendo, é verificar todos os radicais de fora do Irã em direção ao Irã. Reuniria mais apoio internacional popularmente para os iranianos e para o Irã contra os Estados Unidos. Agora, mesmo nos Estados Unidos, as pessoas cresceram muito contra isso. Não que isso tenha feito alguma diferença para os americanos que decidiram invadir a Líbia em 2011, mas o que vemos agora é que todo candidato democrata que está indo contra Trump está pregando contra o envolvimento de qualquer forma de conflito formal contra o Irã, e, em vez disso, usando medidas diplomáticas para mediar a solução. Esta é uma boa perspectiva. Esta é uma perspectiva que nos diz que o conflito é amplamente evitável. E espero que se mantenha assim por todos os meios políticos e diplomáticos para evitar os conflitos. Mas, novamente, em uma perspectiva mais longa, existem muitos obstáculos para os Estados Unidos que sequer imaginariam como seria uma luta contra o Irã. Eu não acho que eles realmente queiram arriscar a estabilidade de toda a região apenas para testar quais são os limites do Irã. Embora, se quisessem, daria gargalhadas porque não pode prever um milagre. Você tem alguma mensagem final aí para os nossos ouvintes no Brasil? Sim, no Irã sempre tivemos esse estigma. Se houvesse uma reunião de família, sempre haveria kebabs, muita carne, muita comida saborosa nas lembranças. É muito um princípio em nossa cultura ter carne especialmente. E, curiosamente, a forma mais luxuosa de carne no Irã foi realmente importada do Brasil. E se houvesse uma reunião de família em que duas famílias lhe convidassem para a mesma reunião ao mesmo tempo, elas perguntariam qual delas tinha carne brasileira e a que tivesse produtos brasileiros em casa. Brasil e Irã são continentes separados, as culturas muito diferentes, os valores religiosos muito diferentes. Mas havia uma parceria econômica em um ponto. E o acordo com o Irã de que facilitar as sanções por um tempo que permitiu à população iraniana respirar com facilidade foi em grande parte graças a Lula e ao governo brasileiro que iniciou esse acordo. Ele foi um dos principais defensores do acordo. Essas parcerias, que eram improváveis por causa da diferença cultural e assim por diante, não são algo que se perde no mundo da política, não com diplomatas e políticos adequados no comando. Não sei dizer em que direção o Irã está indo, se será mais moderado ou mais fundamentalista no futuro, porque é uma conjuntura crítica muito incerta que experimentamos nesse momento. Mas o que espero em relação ao Brasil é novamente fronteiras mais próximas, laços de amizade e comércio econômico entre os dois. Não tenho certeza de qual era a percepção dos iranianos, qual é a percepção dos brasileiros sobre o Irã e sobre os iranianos. Mas no Irã, os produtos do Brasil são muito venerados como qualidade de luxo. O time de futebol mais popular do Irã, o time socialmente adotado no Irã, é o time Suabadan. Eles vestem a mesma camisa do time brasileiro. E sempre que jogam em qualquer cidade, as pessoas da cidade vêm apenas para torcer por eles, porque se assemelham à equipe brasileira. Agora, pela imagem iraniana, o Brasil é um destino muito popular, não apenas como turismo, mas um destino para estudar, algo a ser explorado. E espero que, com melhores descrições do meu país, no futuro, essas trocas sentimentais possam se familiarizar novamente e possam ser correspondidas por ambos lados. اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا صبح بخونه بخونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری اگه فراموشم کنی ترک آغوشم کنی پرنده یه دریا میشم تو چنگ موج رها میشم به دل میگم خاموش بمونه میرم که هر کسی بدونه میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری.